dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição histórica do Homem Groover. Meu nome é São Henrique e eternamente ao meu lado esquerdo está... José Calazans. E ao meu lado direito... Arthur Araújo. E hoje teremos um tema polêmico que é... É uma pergunta que eu trago pra vocês. Será que existe vida além do alcance orgânico? É porque a gente já tá numa... A gente já passou agora alguns dias e é praticamente até um mês da última mudança no algoritmo do Facebook. E por conta disso, a gente viu muita gente se posicionando, a gente viu muito pensamento errado, nós vimos pessoas reclamando, a gente viu pessoas defendendo a atitude do Facebook. E eu acho que isso é um momento, após isso, todo isso, o furor da notícia, para a gente poder trazer o posicionamento do Homem Groover sobre esse tema. Porque, querendo ou não, essas mudanças elas vão impactar diretamente no nosso trabalho daqui em diante. Então acho que está na hora da gente trazer nosso posicionamento para ele. É, acho que é isso aí. Vamos discutir, vamos falar sobre o assunto. Inclusive, Arthur, o que você acha sobre isso? Sim, eu acho o tema muito, muito interessante. Isso faz a gente ter um olhar mais profissional e menos voltado na neura. Eu acho que a gente pode de cara pontuar duas coisas. A primeira coisa é que essa mudança ela não existiu só agora, ela vem existindo há bastante tempo. Fica até como sugestão vocês escutarem o Social Media Cast, que eles vêm acompanhando o Facebook desde o início. Vai estar o link aqui de indicação do Social Media Cast. E o segundo ponto é que existe algo muito além do alcance, que a gente precisa estar discutindo outros pontos. Já falamos sobre isso no programa número 3, daqui do Homem Groover, que também está aqui o link. E vamos abordar agora com mais detalhes hoje aqui. Eu achei legal tu teres tocado no ponto da profissionalização, porque é justamente nesse ponto onde eu vejo que o Facebook pede que a gente comece a trabalhar a partir de agora, com as mudanças recentes dele. Eu vejo quando o Facebook diz pra gente que ele vai diminuir o alcance orgânico, ele diz assim também pra gente, olha, eu tô dando a oportunidade para você começar a profissionalizar a produção de conteúdo, estratégia e planejamento de comunicação do teu negócio. Nesse sentido, não precisa tu seres uma grande agência, uma big agência, ou tu ir fazer um curso caro, sei lá, nos Estados Unidos. Mas eu preciso que tu pense de forma planejada e defina, antes de vir trabalhar comigo, onde tu quer chegar. Qual é o teu objetivo de negócio? Qual é o teu objetivo de venda? E como tu queres fazer isso? Aí sim tu vem trabalhar comigo. Porque a partir de agora, o alcance orgânico eu não tenho mais para te dar, porque não tem mais almoço grátis. Né? Mas se tu te planejar e se trabalhar, tem uma plataforma inteira aqui de segmentação que eu tô te dando para tu poder fazer o teu anúncio. Então é nesse ponto que eu acho que o Facebook começa a dizer pra gente, porque ele começa a mostrar para ti que aquilo que eu te entregava antes, ele tava trabalhando de forma errada. E agora eu tô tentando corrigir o erro para que você tenha muito mais opção de trabalho e tenha muito mais resultado. Não achas que o erro, na verdade, do Facebook foi ter acostumado as pessoas a ter esse alcance orgânico sem cobrar nada, visto que todos nós viemos de uma era onde toda a mídia ela é paga e ninguém nunca chorou por isso? É exatamente onde eu acredito que o Facebook esteja tentando trabalhar. A gente não leva em consideração o nosso trabalho quando a gente fala de social media. A gente tem pensado muito no social, principalmente quando pensa em alcance orgânico. Mas esquece de falar da mídia. E o Facebook é mídia. Então, quando ele entrou no mercado de plataformas, de criação de plataformas de redes sociais, ele entregou como um diferencial essa possibilidade da gente ter um alcance orgânico publicando aqui. Mas depois de um certo tempo, provavelmente isso não deve ter batido nos custos, os acionistas devem ter pressionado o Facebook para alguma coisa, e aí você tem que começar a reposicionar o teu negócio. E o reposicionamento do negócio do Facebook passou por não entregar mais de forma orgânica aquilo que a gente precisa. Mas a gente olha, por exemplo, para qualquer mídia, como tu falou, não existe essa entrega orgânica. Tá? Se você quiser fazer um panfleto ou se você quiser anunciar na Globo, você tem que pagar. Não existe mídia gratuita. Tá? Tem um monte de gente que fala assim, o melhor marketing é o boca a boca. Mas, quando alguém fala isso, tu tem que levar em consideração qual é a estratégia que tu estás fazendo para que tenha um boca a boca. Tá? Boca a boca não existe por existir. Produto pode ser bom, pode ser maravilhoso, mas sem estratégia para comunicar ele, ninguém vai ficar sabendo. E assim acontece com o Facebook. E é tão interessante a gente fazer essa análise pelo olhar da mídia, que quando a gente olha lá a Folha reclamando que não teve o alcance dela tá diminuindo e por causa disso ela vai ser retirada do Facebook, mas se você for lá e divulgar alguma coisa na Folha, você vai ter que pagar. E se você não pagar nada, eles vão te chutar lá as três. Como assim tu quer anunciar, divulgar o teu serviço de graça aqui? Entendeu? Isso é assim que eu pago os funcionários, assim que eu pago o meu almoço. E a gente não para analisar isso pelo olhar da mídia social. É, o que eu quero dizer com isso? Ah, tu vai defender o Facebook? Não, a gente tem milhões e milhões de motivos para criticar o Zuckerberg, criticar o Facebook na questão de invasão de privacidade, na questão de venda de dados, na manipulação da informação. Mas nesse ponto específico de ganhar dinheiro com mídia, eu acho que não era para se discutir que ele é um vilão nesse ponto. É o negócio dele. Eu acho que a gente tem que começar a discutir como nós, que trabalhamos com isso, vamos nos ajustar nesse processo. Então, o ponto real da conversa é: esquecemos que o Facebook é uma mídia. Sim. E estamos achando que o Facebook é o quê? As pessoas encontraram no Facebook uma plataforma de popularização, de divulgação do teu negócio. Tá? Isso é notório. O Facebook se posicionou com relacionado a isso e fez o seu business de anúncio em cima disso. Resumindo, a galera acha que o Facebook é a praça, onde vai todo mundo, qualquer pessoa pode chegar, falar o que quiser, vestir o que quiser e tá de boa, entendeu? Não tem dono, exatamente, é público. Exatamente, mas se tu queres fazer qualquer coisa na praça, tu tem que pagar pra prefeitura, não tem? Ah, é verdade. Então é a mesma coisa, cara, o Facebook tá lá pra isso. Qualquer um pode criar o seu canal no Facebook, no Instagram, no WhatsApp? Pode, cara. Mas agora, querer que isso caia para muita gente, não vai rolar. Eu acho que tem dentro dessa discussão um ponto, por exemplo, de quem não pode pagar, mas não estou falando do pequeno negócio. Eu estou falando, por exemplo, daquela associação comercial, sabe? Talvez de um grupo de pessoas que queiram fazer uma ação, alguma coisa nesse sentido, ou talvez até uma comunidade precisando divulgar o seu trabalho. Nesse sentido, sim, esse cara vai ser penalizado, mas até se ele quiser anunciar na Globo, ele também não vai fazer de graça, tá? O próprio veículo, os veículos de comunicação hoje já tem o seu modelo de negócio, onde, por exemplo, entra no papel da ação social, da filantropia. O Facebook não vai fazer isso porque a escala dele é muito maior, por exemplo, que de uma Globo, mas esse cara sim vai ser penalizado, mas ele vai ter que acabar encontrando alguma forma, talvez, sei lá, indo atrás de financiamento, fazendo ações comunitárias para poder arrecadar dinheiro, mas o fato é, não é hoje uma mídia que você vai fazer alguma coisa de graça. Tem que ter isso na sua cabeça. O Arthur foi muito feliz nesse ponto e dizer que a gente tem que pensar sim como mídia, sabe? Tem que profissionalizar para pensar como mídia, porque senão a gente vai ficar esperando o quê? Que surja a próxima rede social que nos dê essa oportunidade de divulgar de graça? E quando a gente começa a pensar como mídia, estudar o Facebook como mídia, não só o Facebook como mas qualquer outra mídia social, o nome é mídia social, mas a gente esquece disso. A gente começa a ver que nós precisamos ter outras competências e outras formas de pensar. Exemplo. Uma grande parte das pessoas que falam do alcance cair, o alcance não sei o quê, não sabe explicar o que é o alcance. Não tem noção, por que a base de cálculo é ele, né? Não sabe como, o que significa alcance, só acha que tá caindo, tipo, alcance é audiência. No máximo, a pessoa um pouquinho mais, tipo assim, entendida vai querer comparar alcance com audiência de uma forma direta, mas não totalmente assim. E a gente para pensar que nós estamos reclamando, nós não, quando eu digo nós, digo o mercado, não a galera do Omigroove, de algo que a gente não entende. Simplesmente porque A reclamou, aí B começou a reclamar também, C viu que A e B estavam reclamando, não quer ficar de fora, tá todo mundo reclamando, não vou ser o do contra, vou reclamar também. Vou entrar na modinha. Vou entrar na modinha de reclamar que eu vou parecer que eu sou expert, sabe? Tô no assunto, entendeu? Tô no assunto do momento. Vou compartilhar isso no meu Facebook, que os meus clientes vão ver que eu tô antenado. Mas não sei o que significa, eu não sei o que é alcance, eu não sei o que é impressão, eu não sei o que é conversão, o que é curtida. e no final das contas eu não sei nem o que eu tô fazendo ali, mas eu tô tentando ganhar dinheiro. É mais ou menos assim que tá funcionando o jogo. Vocês não acham também que há uma preocupação muito grande de em quantos vão chegar, ao invés de se preocuparem em quem vai chegar? Sim, sim, sim. É justamente é onde tá o problema do alcance. Quando se fala em alcance, todo mundo só olha pro número, né? E aí... Porque é o relatório bonito que eles vão dar. É o relatório bonito, sim, rapaz. Sim, sim. É, mas se entregasse pelo menos um relatório que fosse eficiente, me desse resultado, mas não, até nesse ponto o profissional, principalmente no norte, onde a gente tem pouquíssimos profissionais, de fato, que trabalham com social intelligence, né? É, então não é uma entrega efetiva de relatório, então também vai pensar no número. Mas quando eu vejo essa discussão do alcance, eu olho sempre, cara, o teu conteúdo realmente é bom que ele era compartilhado organicamente, sabe? Antes do Facebook dizer que reduziu o alcance, será que já não era pequeno também o teu alcance? Já era pequeno, o Facebook corta, tu ficou com nada. Então teu conteúdo também não era tão bom assim, sabe? Porque, ok, conteúdo bom, mesmo que seja bom, também não é garantia que ele vai dar resultado. Mas, mano, conteúdo ruim também não vai ter alcance orgânico entregando pra todo mundo, que salve, né, meu amigo? É, eu entro assim, eu acrescento aí, mas o que é conteúdo bom? Acho que nós temos hoje a questão do viral, o famoso viral. E eu visualizo o viral como uma oportunidade que alguns publicitários têm para conseguir um emprego novo numa agência maior. E não necessariamente aquilo vai trazer resultado para a marca, porque ela está trabalhando em cima de alcance, número alto que fica bonito no gráfico lá. Mas como o Sol falou, está atingindo quem? Ah, o assunto viralizou no Brasil, no país inteiro, em vários estados, mas isso vai converter em resultados para a loja? Ah, mas a loja vai ficar conhecida. Vai ficar conhecida até quando? Até amanhã, quando entrar o outro viral de uma outra marca, de um outro estado, que já vai, a gente vai esquecer? A gente esquece de um dia para a noite. Então, a gente fica muito vidrado nesses números altos, seja pago, seja orgânico, seja criativo, seja não criativo, seja de humor, seja o que for, e a gente esquece de trabalhar em cima do número de pessoas certas para o meu negócio, do meu público-alvo, que às vezes é pequenino, às vezes eu falar bem, conversar, dialogar certinho com 100 pessoas para microempresas o tempo todo é muito melhor do que ter 10 mil de alcance. Sim, quando eu falo do conteúdo bom, eu estava me referindo ao conteúdo que ele é focado naquilo que o usuário precisa, tá? Aquilo que o usuário quer, aquilo que ele está necessitando. E aí quando eu trago isso para dentro do problema da redução de alcance, é porque eu não vi na discussão o mesmo cara que reclamou da queda de alcance orgânico para dizer que ele entrou pelo menos na plataforma de criação de anúncios para dizer, ah, eu vou tentar fazer uma simulação aqui de público do meu, de público do meu cliente, para tentar fazer algo direcionado para ele de acordo com essas informações pelo menos, tá? E aí de fato o conteúdo realmente não vai ser bom se não for direcionado com planejamento, com estratégia, com análises. Outro ponto que eu também acredito que possa ser uma característica de conteúdo bom é que ele não seja exclusivamente um panfleto digital. Tá? Então, se tu tá entregando um panfleto digital, então isso vai ser realmente pequeno, cara. Sabe? E aí, quando tu tens uma redução de alcance, tu também vai ter uma redução de alcance no teu panfleto digital. Então, para mim, é isso que caracteriza um conteúdo bom. Tá? É lógico, tem muito mais, mas acho que pra gente se situar aqui é por aí o caminho. Ok, então assim, o que de fato nós podemos passar para os nossos ouvintes? Porque o que eu imagino, o objetivo dessa pauta, é estimular as pessoas a terem um hábito de avaliar mais o processo. Não ficar só neurado com o alcance e olhar. Tu falou das pessoas que estavam reclamando que o alcance e suas páginas caíram. Mas se as pessoas foram lá e viram se diminuiu o alcance de pessoas envolvidas, se diminuiu a taxa de envolvimento, se a taxa de cliques diminuiu, se a conversão diminuiu, se esses outros números também diminuíram em conjunto, aí sim temos um problema. Agora, se proporcionalmente não houve uma queda similar, então as coisas estão até melhorando, porque agora eu estou num diálogo melhor com o meu público. Então são essas questões que a gente precisa estimular a gerar debate, tanto nos fóruns quanto nas agências. A gente precisa estimular a estratégia, a gente precisa estimular, conheça seu público, faça uma peça que seja correspondente, faça um conteúdo bom, alcance não é tudo, gente. Vocês têm que ter vocês têm que ter o público na mão, entendeu? Vocês têm que fazer o público amar. Não é quantas pessoas viram, é quantas pessoas gostaram, quantas pessoas vão consumir, quantas pessoas amam aquela tua marca e seguem e põem aquele amei, sabe? Aquela coisa cuti-cuti. Falam pra mãe. É isso que importa, gente. Vamos fazer conteúdo que preste. Bom, depois dessa fala calorosa do Sol, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que pensar daqui adiante é parar de olhar para o Facebook ou para qualquer outro canal de mídia social com o olhar de uma mídia antiga, tá? E parar de imaginar que a gente vai ter de forma gratuita uma Globo para a gente poder anunciar, tá? Sim. E eu não estou falando só de alcance orgânico, tá, gente? Estou falando também de alcance pago. A gente também não vai ter mais essa multidão para colocar o conteúdo. Para que as pessoas fiquem sabendo dos nossos clientes. Isso não vai ter mais, cara, sabe? A gente tá caminhando hoje para segmentação. Então, a gente tem que parar de olhar para as mídias sociais com esse olhar de como se fosse uma mídia só. E a gente também tem que parar de olhar como se fosse um só canal, como se fosse tudo só a Globo. Esquecer que existem outros caminhos. O blog não morreu, o e-mail não morreu, sabe? O Twitter não morreu. Né? O Snapchat não morreu, tá? Então, quando a gente também precisa olhar para esses canais, quer dizer planejamento. É você entender de planejamento, saber o que o cliente quer, se o cliente não quer, descobrir isso dele, sabe? Forçá-lo a te dar essa informação, ter um trato para poder colocar essa informação na rua, tirar essa informação dele também, tá? E descobrir se isso está alinhado com aquilo também que o cliente quer. O cliente do nosso cliente, tá? O consumidor do nosso cliente. Porque se o cliente quer alguma coisa e o consumidor quer outra, a gente também nunca vai entender. E aí, meu amigo, é planejamento. É estudar o público, é ver para onde tem a verba, para onde tu vai colocar, com quem tu vai colocar, a quantidade que tu vai colocar. Planejamento. Eu acrescento aí que a gente tem que parar de olhar para o nossa vontade, né? O que eu vejo muito debate na internet, o Facebook tá ruim, o Facebook não tá legal, o Instagram tá ruim. Como o Carlos antes falou, o que o público do nosso cliente quer. Se o público do nosso cliente amou stories no Facebook, no WhatsApp, o público específico daquela marca, eu vou fazer. Se tá ridículo ou não, é uma outra história. Eu vejo muito debate do tipo, eu gostava mais do Facebook raiz, dane-se o que você gosta. É saber como o público-alvo está se apropriando daquela função. Porque o meme não devia ser usado assim, porque a hashtag não devia ser usada. A hashtag é utilizada como o público quer usar. E qualquer outro assunto. Sim. Tem um caso até próximo nosso. Eu estava escrevendo uns textos sobre métricas e sobre ferramentas. Para variar, né? E eu tava começando a perceber que os picos de horários de consumo desse conteúdo estavam sendo no domingo. Olha. E aí todo mundo vai dizer, pô, mas a gente ouve aquela enxurrada de informações dizendo que o horário nobre do Facebook, das redes sociais, é no horário tal, dia de semana, lá, lá, lá, enfim, um monte de baboseiras. Cara, mas, o fato de ser no domingo ia totalmente contra ao que se diziam. Mas por quê? Porque pro público que eu tava conversando, cara, esse público passava a semana inteira trabalhando, falando de métrica, alguma coisa. Não era o período que ele parava para sentar e estudar. Provavelmente devia ser o domingo, cara. Então eu tinha picos de acesso no domingo. E aí, o que eu vou fazer? Começar a lançar no domingo, né, mano? O conteúdo para poder conversar com essa audiência. Isso é um exemplo. Eu percebi através de números que existia uma demanda de consumo num horário totalmente diferente. E começar a produzir conteúdo para ele. Mas agora é lógico, o conteúdo que essa audiência quer receber, continuar entregando conteúdo sobre métricas e ferramentas para eles. Eu acho que, inclusive, isso é pauta para outro programa, conteúdo. Vamos fazer um programa sobre conteúdo. Tá faltando, a gente está precisando abordar esse tema. Tem muita. Eu acho que os três aqui são experientes para falar sobre isso, acho que é um programa bem legal. Tá. Aguardem. E eu acho que é isso, galera. Por hoje é só. Um beijo e a mensagem final que fica é... Planejamento, meu amigo. Arthur, a mensagem final é... Planejamento. E a mensagem final é planejamento, que eu sou teleguiado e eu vou pela modinha da métrica. Um beijo, nos sigam nas redes sociais, sigam Homem Groover Groover, G-R-O-O-V-E-R. Isso foi culpa do Calazans, hashtag culpa do Calazans. A culpa é do Calazans. É. É levantem essa campanha. É, Calazans, você quer deixar redes sociais suas, querido? É, pra falar comigo, pode entrar em contato pelo penseplay.com. Arthur. ArthurAraújo.com. E me sigam no Instagram, funcional. A minha vida é funcional. Procurem funcional na internet que eu devo estar lá. De jogo a... sei lá o quê. É isso, meus queridos. Um abraço, uma boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá onde você está nos ouvindo agora. Tchau! Tchau! Falou!